Obrigado, pastor, pela oportunidade. Graça e paz, igreja. Já começar mais um culto, né? Graças a Deus. Irmãos, a palavra dessa noite, né? Como eu já li em Daniel, nós vamos falar dos três amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estiveram na fornalha junto com uma pessoa a mais, né? Então, a palavra dessa noite que Deus colocou no meu coração para poder estar passando para vocês é: não se curvem a outros deuses. Amém? Palavra poderosa. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 4. Nós vamos ler até o 6, tá? Vou ler na nova versão NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Vamos lá. O 2. Então vai, vamos seguindo aí, vamos no 3. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Agora sim, o versículo chave. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Misericórdia, hein? Imagina só. Eu vou explicar um pouquinho o contexto teológico, né, sobre a história de Daniel. Todo mundo já conhece mais ou menos, né? E eu vou dar uma pincelada para a gente poder ficar junto nessa linha de raciocínio. O rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia antigamente, e ele invadiu Jerusalém. Quando ele invadiu Jerusalém, ele trouxe consigo para o seu palácio, para a sua cidade, alguns artefatos, alguns itens preciosos que os judeus eles entregavam em adoração a Deus. E junto com ele também, junto com esses utensílios, ele também trouxe os jovens, alguns jovens com potencial de sabedoria, jovens saudáveis, e dentre esses jovens estavam Daniel e seus amigos. A data, por volta da data de que aconteceu esse caso, foi mais ou menos 600 antes de Cristo. E pensa comigo, você é jovem, você é uma pessoa que tem a vida inteira pela frente, chega um rei, toma aquilo que você utilizava para adorar o seu Deus, poderoso Altíssimo, e te levava em cativeiro para poder você ser usado para o reino da Babilônia. Como que a gente estaria, né? Sabendo disso tudo. Mas Daniel e seus amigos, eles eram tementes ao Senhor. Então, vamos continuar seguindo aqui. Chegando no palácio, foram-lhe oferecidos a comida dos babilônios, muito vinho. E essa era uma das formas, né, que aquele povo da Babilônia, ele preparava o pessoal para poder seguir a eles e poder ajudar eles na obra deles. Então, assim, só que Daniel e seus amigos, eles não eram a favor disso, né? Eles não eram a favor de comer a mesma coisa que eles estavam comendo, eles não eram a favor de estarem presentes nas mesmas confraternizações que o povo da Babilônia frequentava, né? E com isso, o que aconteceu? Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho em Daniel, capítulo 1, versículo 8 ao 15. O que eu disse agora, né? Essa questão aí deles estarem oferecendo, nós vamos ler agora. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Aspenaz era o guarda que tomava conta deles. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade. Boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar. E vocês serão os culpados. Continuando, versículo 11. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Finalizando agora no versículo 15, passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Glória a Deus, né? E essa foi uma das provas, né, que Daniel passou na Babilônia, né? E vamos né, encarar a verdade, né? Ele foi bem corajoso, né? Porque você está num território praticamente inimigo e você colocar os dois pés no chão e não desviar nenhum momento da presença do Senhor, né? Porque Daniel confiava que o Senhor ia cuidar deles, confiava que ele ia sustentar eles, nutrir eles com a comida que eles estavam recebendo. E pela forma da cultura dos babilônicos, Daniel não estava aceitando esses alimentos. Então, muitas vezes, irmãos, a gente é provado, né? A gente, às vezes, é colocado em ambientes, né, que a gente precisa ficar atentos, né, prestar atenção na nossa conduta. E, assim, muitas das vezes, nós somos convidados ou a gente vai a algum lugar que a gente não gostaria de estar, enfim. Mas, assim, são situações que a gente até vai, confraterniza com o pessoal, mas a gente não mistura, sabe? Tipo, a parte do cristão, né, com a parte mundana. A gente está lá, a gente está aqui nesse mundo para ser bênção, para ser luz para o mundo. E a gente está ali, né, firme e forte, segurando a onda. Vamos dar andamento aqui na palavra. E aí, o que acontece depois? Nabucodonosor, ele tem o seu primeiro sonho. Com esse primeiro sonho, o rei Nabucodonosor, ele chama todos os sábios lá da Babilônia, chama a galera toda lá, os mais inteligentes possíveis que vocês imaginarem aí, a galera mais crânio. E Nabucodonosor, ele pede para que esses sábios falem para ele qual foi o sonho dele e revelem para ele o que aquele sonho queria dizer para ele. Porque aqui na Bíblia, a gente vai ler depois, Nabucodonosor, ele fica intrigado com esse sonho, porque ele não entende. Ele fica em dúvida, não sabe o que fazer, para que, por que eu estou tendo esse sonho. Então ele chama esses sábios para que eles o ajudem a decifrar esse sonho. Só que eles falam que é impossível. Se o senhor rei não nos disser qual foi o seu sonho, como é que nós vamos dizer para o senhor o que ele quer dizer? Mas Nabucodonosor, ele quer que o pessoal saiba do que ele sonhou e revele para ele. E isso não aconteceu. Ele ficou muito irado e ele capaz de matar todo mundo ali que não estava revelando esse sonho para ele. Mas Daniel fica sabendo desse assunto e vai falar com o rei. E nós vamos ler lá agora. Fica em Daniel 2, capítulo 2. Versículo 27. Daniel 2, versículo 27, diz assim: Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiro, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado em sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Versículo 30. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. E aí ele vai explicar depois esse sonho pro rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, quando ele escuta a explicação, gostaria de fazer um desafio para os irmãos, né? O pastor é o pastor dos desafios, né? Dá uma lida em Daniel. Eu só estou falando meio que tudo por cima, assim, né? Mas é interessante vocês lerem essa história. É bem interessante, tá? E Nabucodonosor, quando Daniel revela esse sonho, ele fala para o rei o que ele sonhou, e ele fala para o rei o que significa esse sonho, o rei Nabucodonosor, ele fica abismado, ele fica incrédulo. Ele reconhece que Deus de Daniel, o nosso Deus é grande, é poderoso. Olha o que ele diz aqui em Daniel 2,47, não precisa ler, vou ler rapidinho. Ó. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Glória a Deus, né? Deus é poderoso, né? Ali quando Daniel, quando vocês pegarem para ler, é interessante que ele já não vem não vem sabendo a resposta, ele não vem já, rei, é isso, e seu sonho significa isso. Não, ele vai junto com seus amigos, ele vai orar ao Senhor, eles vão buscar a Deus, para que Deus os auxilie e dê a resposta para que eles entreguem para o rei. Porque ali era questão de vida ou morte, né? Se você tentasse enrolar o rei, se você tentasse falar alguma coisa para enganar o rei, era morte na certa. Vamos dar sequência aqui. E aí nós vamos começar a palavra. Isso foi só um contexto teológico, foi meio longo, né? Mas deu para entender, né, irmãos? Vamos à palavra agora. Por que que eu quis colocar esse... Deus colocou no meu coração esse tema, né? Não se curvem a outros deuses. Quando a gente lê aqui a história de Daniel, a gente vê, né, a atitude dele de ser fiel, de buscar a Deus, de querer saber as respostas certas, né? De ser devoto a Deus. E agora nós vamos ver uma parte onde seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego passam uma situação meio complicada, né? Quando eles são jogados à fornalha. Nós vamos entender um pouco essa história. Depois dessa revelação do sonho, aconteceu mais uma coisa. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua gigantesca de ouro. E foi o que a gente leu mais cedo, né? Quando a trombeta fosse tocada, todos os instrumentos estivessem tocando, era para toda a Babilônia, isso foi um decreto, era para toda a Babilônia se prostrar diante da estátua e adorar ao rei Nabucodonosor, né? E adivinha a turma de Daniel? Você acha que eles fizeram isso? Eles se prostraram diante outros deuses? Eles se prostraram diante ao único, né, que é digno de toda a honra e toda a glória? Eles não estavam fazendo isso. Então, algumas pessoas viram isso, porque quando as trombetas estavam tocando, o pessoal estava reverenciando aquela estátua, os astrólogos viram que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam se prostrando à estátua. Eles não estavam se entregando ali para essa adoração para outros deuses. E eles foram diretamente para o rei Nabucodonosor denunciar isso. Eles fizeram uma denúncia. que está ali no capítulo 3, versículo 17 e 18. Não precisa abrir, tá? Eu vou ler rapidinho, ó. Ah, não. Eu pulei um pouquinho, gente. Tem mais uma explicação antes. Perdão. Eles foram denunciados e aí eles foram entregues ao rei, né? Aí o rei Nabucodonosor pergunta: mas está certo isso, gente? Eu fiz um decreto, criei uma lei para que as trombetas, quando as trombetas tocassem, todos se reverenciem a essa estátua e adorassem o meu nome. Vocês não estão fazendo isso? E aí vem a resposta dos três para o rei Nabucodonosor, que diz aqui no capítulo 3, versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Imagina, gente, o rei Nabucodonosor, ele ficou doido. Ele falou: não, eu não vou aceitar isso. Chamou os empregados dele para que eles preparassem os meninos para eles serem jogados na fornalha. Vamos dar sequência aqui. O rei Nabucodonosor, ele fica tão irado que ele pede para a fornalha ser esquentada 4 vezes mais, né, do que o normal, que o pessoal estava sentenciado à morte. E até tem registro na Bíblia que diz que quando os soldados foram entrar com eles na fornalha, eles morreram, né? De tão quente que estava. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 3, versículo 24. Esse versículo é importante. Daniel 3, versículo 24. Nós vamos ler até o 28, tá? Amém? Todo mundo comigo, irmãos? Estão em silêncio, estão meio quietinho. Amém. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros. Aqui, eles já estavam dentro da fornalha e surgiu uma quarta pessoa que eles não entenderam. E aí Nabucodonosor questiona: não foram 3 homens que amarramos e ajoelhamos e jogamos na fornalha? E eles responderam: sim, senhor. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. Olha só, né? Glória a Deus, né? Em meio à fornalha, Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? Quando a gente segue, arrisca aquilo que a gente acredita e que Deus coloca no nosso coração para a gente seguir, né? A gente pode estar na beira da fornalha, na beira da morte, mas a gente tem absoluta certeza que o que a gente está fazendo é a coisa certa, né? Porque Deus, ele dá essa confiança para a gente, né? E a gente correlaciona um pouco essa questão de confiança com muitas das vezes é o que acontece no nosso dia a dia, né? Algumas decisões que a gente tem que tomar importantes, né? Por exemplo, uma entrevista de emprego ou alguma coisa que a gente está passando nesse sentido de fazermos a escolha certa, né? A gente não ter dúvida daquilo do que a gente acredita. Eu sou muito assim, eu falo para minha esposa direto: cara, quando a gente pensa em alguma coisa, projeta, né, planos, a gente prepara, molda, a gente não tem que ter dúvida, sabe? Tipo, a gente não tem que ficar preocupado, porque a gente sabe que Deus está conosco, né? Deus é aquele que vai dando aquele suporte, direcionamento para a gente, né? Então, assim, eu já até li um livro que falava essa frase, né? Se a gente tem dúvida de alguma coisa, é melhor não fazer, sabe? Tipo, quando a gente sente dúvida no coração de: será que isso que eu estou fazendo está certo? Sabe? E a gente, tipo, pede orientação para Deus e a gente continua com aquela dúvida incomodando a gente. Irmãos, não faça, tá? É melhor quando a gente ora a Deus e a gente sente aquela paz, aquela tranquilidade. Não tem dúvida. Aí, irmãos, vai. Sabe? Porque Deus, ele está ali com você. Ele está ali te ajudando, Ele está ali te abençoando, Ele vai te dar todos os artefatos, tudo aquilo que você precisa para atingir aquela meta e aquele objetivo. E além disso, são às vezes muitas decisões que a gente tem que pensar não só na gente, né? É pensar que a gente vai poder ajudar alguém também, né? Ser bênção na vida de alguém, sabe? Não é só pensar no eu, entendeu? Mesmo que for ali, se você pensa, nossa, isso vai ajudar meu relacionamento, isso vai ajudar minha esposa, isso vai ajudar meus filhos. Faça, irmãos. Entrega a Deus. Vai com tudo. Mas se for só para benefício próprio, coisa de ego, sabe? Para preencher alguma coisa que não é Deus, já não faz sentido mais, entendeu? Amém? Amém? Glória a Deus, né? Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Vamos ler agora. Vamos ler Daniel 3. Capítulo 24. Eu já li? Eu li o 24 e 25, né? Sim, vamos lá, vamos dar sequência aqui no 26. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário. Escolheram morrer, em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Então, para finalizar, o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Glória a Deus, né? Irmãos, a palavra é essa, ela foi bem breve, mas eu estava lendo Daniel essa semana, e se a gente for, né, pegar Daniel, tem muita coisa que acontece, né, cara? São vários sonhos, são vários livramentos que Deus está com ele, Daniel está lá firme, passando por todas as provações, mas sempre com Deus na frente, podendo ajudar ele, né, em meio a tantas dificuldades. E eu queria deixar essa palavra no coração de vocês, e para que vocês saibam que Deus é com vocês, Deus é conosco, Deus está presente em nossas vidas, e que se algum momento a gente tiver dúvida, se algum momento a gente estiver, às vezes, acontece, irmãos, é porque nós somos falhos, né? Às vezes a gente está colocando alguma coisa à frente de Deus, né? Está colocando outros deuses na frente do nosso Deus. A gente sabe que realmente não é assim que funciona, né? A gente sabe o caminho certo que a gente tem que seguir. Amém?